Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais AzillaCast. Eu só tinha esquecido uma parada aí. Ei, mas tu se lembra do tempo da Praça Nossa que tinha aquele personagem, o povo brasileiro? Lembra? E eu sou o Joel Suki. Estou aqui com a lenda, o seu Madruga da Podosfera, né? Manel! Dentro pro Joel, ou pro Neto aí. E ele, que é o dono do Cassius Clay, o, o Bala, está aqui no programa. É o Bala, que rima com Bila. E ele, o mais irônico de todos, o Vegeta da Podosfera, Neto Maru. E hoje a gente vai falar sobre os nossos bichinhos de estimação, né? Mas olha aí, os pets, né? Os petzinhos. Os petzão. Eu quero falar igual o Manel, né? Os petzão. Os petzão. A gente vai contar aqui algumas curiosidades, né, mano? Dar algumas informações de utilidade pública. Porque muita gente diz, ah, mas se o meu cachorro falasse, o Manel pegando as meninas na casa dele, mas o gato vão lá no quarto dele, com ele lá. É, por que ele não faz isso aí? Olha, o lendário Chibatinha, né? É. Eu não tava falando com o Joel, porque o Chibatinha aí é a lenda que o Isaías criou, viu, mano? Não, mas o nome do gato. É, então eu nunca botei o nome do meu gato de Chibatinha, não, mano. Tu já ficou alguma vez, Manel, lá nos amores com a mulher e o gato lá olhando lá pra câmera? Esse bicho é pilantra, mano. Teve uma vez que a gente tava no meio do Oiés, mano. Vixe, já veio. No meio da missão, ó. Só tchucu, tchucu, tchucu, tchucu, né? Aí sim, quando eu menos espero, ó, o gato por cima da cama, ó. É isso, bicho atrapalhando, né? Bicho querendo entrar aí, também, né? Pai, a mulher tacou a pesada na pobre do gato, bicho saiu rodando. Aí eu amor, faço isso não. O bichinho. O bicho. O bichinho se deitou aqui em cima da mesa. Aí ficou lá, só olhando de voyeur. Só olhando, né? Voyeur, olha. Ai, caralho. Acho que tinha uma... Eu não sei se o Manel chegou aí nessa rezadeira, mano, perto ali do Faustino de Albuquerque, que é um colégio perto da nossa casa, né? Tinha uma rezadeira lá que rezava nas pessoas, tirava o mal olhado, né, mano, tal. Aí era, criava lá uma arara, mano. Uma ararazona daquela arara... Arara é hard, hein? Arara verde, assim, mano, que tem um peito amarelo. Aí ela... Aí eu lembro que minha mãe levava nessa rezadeira, eu tinha medo da arara tacar o bicão ali no meu dedo. É o quê, mano? Frequentava uma rezadeira, mano. Aí minha mãe me levava lá pra tirar mal olhado, não sei o quê, espinhela caída. Ixi, espinhela caída. Aí a arara ficava lá, mano, repetindo a reza da mulher lá. A ararazona era meio profética. Mas não pode não, né, mano? Ficou protegido pelo Ibama, né? Uma coisa Depende da cor. Arara azul, mano. Arara azul, ela não pode não, mano. Tem que ser... Sim, mas segundo... Mas eu não sei como é esse negócio, não. Eu sei que muita gente cria aquela ararazinha tradicional ali. A maior galera cria. Mas não é arara não, né? Periquito, né? Não. Ah, não. Tô confundindo com papagaio, mano. Papagaio. Foi mal. Se bem que é quase a mesma coisa, né? É, mano, mas agora a arara, ela... Como é que se diz? ela tem propriedades mesmo de imitar animais, imitar a voz humana, porque eu sei que isso aí é do menino, né, do papagaio. Agora da arara, eu não sei dessa história, não. A arara, eu acho que ela repete, mas também, mas... Sei não, eu acho que repete, mas corre que ela vai, tipo, aprendendo as coisas, mano. Eu sei que com a arara, mano, ela vive uns 70 anos, mano, por aí, mano, tu é doido, poxa. A arara lá da rezadeira, mano. A rezadeira morreu e a arara ficou, mano. Mas esse negócio do Ibama, mano. Ibama mete pau em cima mesmo, mano. Esse negócio não pode criar, não, uma arara, mano. Tem que ser legalizado por eles, mano. Tem que ter certificação e tudo. Eu não sei como é, não, mano. Mas vale lembrar, mano, que pelo menos a gente, né? A gente morou muito tempo num bairro relativamente humilde, né? Eu acho, assim, ou caseiro, sei lá, mano. Porque eu via muita coisa, meu. Eu conhecia, sei lá, no nosso bairro, 4 ou 5 pessoas que criavam papagaio. No nosso bairro tinha 2 ou 3 rinhas de galo. Né? Era putaria, mas... Não que eu nunca participei, né? Na verdade, eu achava até uma parada meio escrota, mano. É, isso aí é proibido, né? É, mano? Isso aí é proibido e é uma putaria séria. Mas eu me lembro quando eu era criança, mano. Tinha, sei lá, eu conheci uma porrada de adulto que domingo ia pra rinha de galo, mano. Ah, meu galozão aqui, não sei o quê. Caralho. Manel, tu sabe qual é a diferença entre animal selvagem, animal doméstico... Animal silvestre, sabe diferenciar essa... Eu sei que sabe as palavras... Comentário do Manel, né? Não, resumindo, os bichinhos dos domésticos são os criados pelo homem, os bichinhos são tudo ali, nada. Quero saber o silvestre, né? E o selvagem, selvagem? Os selvagens são os que não se comunicam, né? Tudo na porrada, né? É, os bichos são tudo ignorantes, né? Não, mas não, pra passar um conteúdo mais inteligente para a população asilífica, a situação, certo? Os selvagens, eles são os malucão, fica lá na floresta criando a pia entre as outras criaturas. Putaria, a mente do Manel, não, mas é os caras que ficam lá na floresta, tal, metendo a pena na negra. É, os outros são demais, os animais. E o Silvestre, Silvestre? O Silvestre. É, Silvestre. Daria, o Silvestre é Silvestre. O animal selvagem é o lobo mau, né? Você imagina assim o ecossistema e tem aquele animalzão escroto, né? Que tá lá só pra infernizar a vida da negada. É, mano, o Silvestre é aquele que não é doméstico. O Silvestre é o Silvestre. É o Silvestre Stallone, né? O animal doméstico, mano, é aquele que ele... O homem consegue domesticar, né, mano? Pra servir a ele como trabalho. Ou então produto, né, mano? Tipo, ovelha que dá lã, né? Vaca que dá leite, a galinha que dá ovo, né, mano? E o Manel, ele dá o quê? Tá errado isso aí, tá errado. Por que é que o cachorro é um animal doméstico se ele não dá... Aliás, ele dá companhia, né, mano? Ele é amigo do homem. Tá errado. Amigo do homem, né, mano? O cachorro ali. É o ovo que é amigo do homem. É, mano. Tá errado isso aí, mano. Como é que o cachorro é amigo do homem? A vaca é animal doméstico, não é a vaca? É, animal selvagem ou silvestre. É aquele que possui um habitat natural, mano, né? De origem dele. No caso é rio, selva ou caverna, sei lá. Um exemplo aqui no Brasil de animal selvagem é a onça, o morcego, papagaio, a arara também é um animal silvestre. E ainda tem um animal exótico, que é aquele que pertence a um país estrangeiro, né, mano? No caso do Brasil, por exemplo, aqui no Brasil não tem canguru, né? Só tem na Austrália, né? Igual o dragão de Komodo. É, tipo... os caras... apareceu uma horda de pinguins aqui no Ceará, né? Com certeza esses bichos não vieram do nada, né, mano? Eles vieram sendo arrastados, sei lá, pelo mar. Assumindo-se que, teoricamente, o coletivo de pinguins é horda, né? Horda de arrastado pelo mar. Pinguins, mano. Pessoal daqui, não, eu queria criar um pinguim. Pra que tu quer criar um pinguim, mancho? É quente que só uma porra, mancho. O cara quer criar um pinguim, mancho. Mas isso eu me lembro, mano, que acontece mais é com crianças, né? Às vezes a criança vê um animalzão muito doido. Aí, vixe, meu irmão. Queria criar, né? O desejo. Queria criar. É igual aqueles caras escrotos, mano, que aqui no Ceará. Aí os caras, não, quero criar um husky, que é pra dizer que eu tenho um lobo. Não, se fuder, mano. O Manel aí, mano, tem o Husky. Aí o Husky caiu pelo todinho do bicho. O bicho tem que morar no banheiro, porque a casa é quente, que só uma porra. Aí o cara fica dizendo, sou um bichão, tem um lobo, não sei o quê. Ah, pá, o cara morasse pelo menos no sul, mano, mas o cara aqui... Não, macho, mas o meu lobo aqui, a minha lobinha aqui, tá tudo bem com a bichinha, mano. Caiu o pelo dela, não, mano. A bicha vive na santa paz do Senhor, em casa, só uma massa ali. Na Shiba, né, vai direto. Toda felizona ali. A bicha mais feliz que tem que manda pôr. Coelho é doido, mano. Coelho aqui em casa tinha uma parte separada aqui, que era a areia, mano. Aí a galera morrendo de medo que o coelho desaparecesse dentro da outra areia, ó. O bicho vai só cavar voado, mano. Aí, o coelho vai desaparecer dentro da areia. Aí, peraí. Pra tu ver como o animal na casa do mano é uma parada difícil, né, mano? O coelho cavava debaixo do muro pra ir se embora, mas não queria ficar, mano. O bicho, né, mano, realmente ele serve ao propósito do dono, né, mano? Tipo, a criança, ela quer criar pra ter, pegar amor ao bicho, né, não sei o quê. E já o homem não, mano. O cara, o menino tá criando aquele porco ali com amor e carinho. Aí só o pai lá da janela olhando assim o porco gordo aí rindo, assim. Só o pai do cara imaginando que o carnaval se aproxima, né? Pois é, velho. Uma informação que a gente tem que dar, mano, é que se o cara quiser como criar um bicho diferente, um coelho, um hamster, né? O cara tem que primeiro pesquisar, né, mano? O que é que esse bicho come, o que é que o cara tem que fazer pra poder acomodar o bicho, né? Porque o cara criar por criar, mano, o bicho aí ninguém fica lá todo... nada não, mano. Não, mano, mas o cara tem que pesquisar. O bicho sai correndo, mano. Porque o bicho vai estar maltratando o bicho, mano. O bichinho, mano. O cara ali, não, vou comprar um coelho. Aí, como o Neto disse, vou tacar um prato de baião com frango pra ele comer aqui. Todo felizão, comendo baião, né? É, mas isso aí é um fato curioso. Eu sei que, como é que se diz? Dois fatos curiosos. Eu sei que os bichos têm alimentação, né? Que são a ração. É. Mas, primeiro ponto, lá em casa, mano, toda vida se criou animal, há várias gerações, esses bichos comendo comida de panela. Os animais eram bonzinhos, mano, não tinha nada não. É. Várias gerações. Aí, sei lá, uns 5, 7 anos atrás, que inventaram essa parada de ração que os bichos comem. Agora, outro fato ainda que eu acho curioso, mano. Por exemplo, o cachorro tá lá, né, e tem um potezão de ração dele. Ele não come porque não tá com fome, né? Mas se o cara tem tipo um sanduíchezão doideiro de hambúrguer com ovo e deixa perto dele assim, ele vai e come, mano. Come, mano. O bicho come então, tudo, mano. Pois é, mas ele é mais feliz comendo que o homem come, mano. Né, não? Mas tem algumas coisas que não pode, mano. O bicho come. O que é que não pode? Que é? Tipo um coelho, mano. Tu acha que ele vai comer frango? O pessoal diz assim, não, tem a ração pro cachorro e tem a ração pro gato, beleza. É. Só que eu, porém, um amigo meu falou, bala, mas e naquela época antiga, tinha ração pro cachorro e o gato? 1800, 1700, e aí? Não, mas é porque a comida do gato e o cachorro, mano, é muito próxima, assim, mano. Não, é, tipo... agora eu vou me aprofundar aí no assunto que o Bala disse, mano. Não, o Bala tu tá sabe que na, pode... que na Inglaterra medieval, mano, os Rottweiler, esses bichos puxavam carroça, mano. E comia comida de gente, e aí? E aí? E aí? Aquele galetão na boca, né? Pois é, porra de pedigree. Ah, mas o cara não pode dar todo tipo de comida pros bichos mesmo, não. Bicho, ótimo, não. Ótimo. O gato daqui come até pedra. Um primo meu primo, ele comprou um hamster, mano. Aí ele comendo pizza, queria dar pizza pro bicho. É, dá comer. Certo, mano. É que eu... Se fosse um bala, tu não dava não, bala. Eu dava, comia. Não dava tempo, né, do hamster chegar. O bala jogava a pizza e antes que o Ramos chegava, ele tomava de volta. Na hora que ele abrisse a boca, né? O bicho apetite sumia. Ela tava vendo aqui uma tabela de preços de animais diferentes e legalizado, né, pelo Ibama já. Aí tem aqui uma jiboia, se o cara quiser ter uma jiboia em casa. Olha aí, mano. Jiboia é com um epineta. A jiboia custa R$1.500, mano, a jiboia. Não, não é caro, não. Manel lambeu os beijos, né, nessa hora. Manel batendo as fotos, o selfie, né, com a cobra. É aquelas putarias, né? O Manel batendo um selfie na frente do espelho, aí só o rabinho da bicha, né? Assim, perto da bunda dele. Um furão, ó, mano. Vou comprar um furão. Massa, aqueles ratos doideiros, ó. Aquele tu filme. Vai comprar um pau de selfie, mano. É, mano, mas o bicho de estimação, mano, tem que ter uma lógica, mano. Pra que diabo o cara compra um furão, mano? É, mano. Ué, mano, porque o furão é massa, mano. O bicho é comédia, mano. E se ele encapar o gato, e aí? Aí ele vai morrer de fome, vestido, se ele tiver fugido. Né, aquele mano. Filme do Um Tira no Jardim de Infância, mano. Que é, eles criaram mano. Furão. Assim. Só por causa desse filme aí, que eu queria ter um, mano. Mas é mó pai, mano. O furão, mano, custa R$1.500 também, só que ele vive de 8 a 10 anos. A jiboia, pelo menos, mano, vive 20 anos, mano. A jiboia aí. Olha o Joel. Ei, mano, pra tu ver como é o raciocínio do Manel, né? Ele assiste um Tira no Jardim de Infância. Aí, em vez de ele tirar a moral do filme pra terminar o fundamental, não, vamos comprar um furão aqui. Ai, fudeu, velho. Então quer dizer, Joel, que tu compraria o bicho pela quantidade de anos, né? É, custo-benefício, né, do bicho. É o custo-benefício, compra tartaruga, pô. Ah, esse aqui vai viver só 8 anos, eu não quero, não. Eu quero esse aqui, 280. Olha, ó, só a massa, ó. Tartaruga tigre d'água, aqui na tabela. Ela vive de 60 a 70 anos, mano. Custa... Tu morre, essa graça não morre, é, né? Mano. Custa 150 pila, mano, bicho. Olha aí, mano. Só passa, mano. Falando em tartaruga, minha prima tinha duas tartarugas, né? Aí na época, cadê as tartarugas? Cadê? Era duplex? Sei, subiu, desceu, subiu. Cadê? Aí tinha um canuzão de esgoto lá. Eu, vixe, meu irmão. Vixe. A bicha entrou de já é privada mesmo. Bicho, mas eu tava vendo aqui na tabela, mano. Taria, bicho. Os bichos mais caros, mano, que tem aqui é a arara azul, que é R$70.000, mano. O cara comprar uma arara azul licenciada e tal. É, mano, sabe que lá na feira da Parangaba os caras vendem esses bichos de 200, né? Aquela putaria, né, mano? De tráfico de animais, né? Pássaros, né? Na feira da Parangaba deram pivete. Na época, eu juro pra vocês, cara. Aí eu fui, não, pai, eu vou comprar aqui um jogo de 64, né? No começo do 64, né? Eu tive dois 64. Aí eu fui e comprei a fita pro meu 64, na época era 40, 50 reais, tinha aquelas piratonas que puxavam os ganchos. Aí eu fui lá, aí eu fui pro lado que meu pai foi comer uma batatinha, eu fui entrando. Aí eu, no meio da multidão, fui. Aí eu vi aquele sagui, né? O sonhinho, né? Sonho. Um sonhizão lá. O sonho é errado, viu, tá, mano? Tá aqui na tabela também, mano. Custa 3 mil conto ali, o bicho licenciar. É, mano. É, sim. E aí vocês se ligam que aqui em casa, que onde eu moro, é um sítio. Tem um monte passando, pulando uma mangueira pra outra direto, mano. É sério, cheio de Manel pulando aqui. Aí eu fui lá entrando. Aí eu vi um tatu. Vixe. Eu vi um tatu, eu juro, falando sério, meu pai da época não acreditou. Um tatu e eu vi um macaco, cara. Chicaio. Eu vi um macaco. É, mas qual a surpresa de você? Mas a gente tá falando da feira da Parangaba, Teve um macacão lá todo. Não, era um macaco assim, tipo, ele tinha tipo 1 metro assim. Você viu? O macacuzão de 1 metro, velho. Putaria demais. Tava lá na gaiola, eu vi, caralho. Eu vi o tatu numa menor, aí o passarinho, né? Claro, lá, galera lá. É, mas sonho é irado, mano. Mas não sei porque eu acho que esse bicho, uma mordida dele, o cara pega raiva, mas certeza, bicho. O meu tio, mano, ele tinha comprado um sonho. Até te comprou, foi? Ele comprou já faz tempo que ele comprou uma vez, mano. Aí ele, lá vem ele, né? Entrando de casa com um sonho no ombro, assim. Aí o sonho, mano, ele vem. Deu, porque o sonho tava no ombro dele, tava com a mordida ali nos queixos dele. O sonhão da treva, né? Sonhão, e o cara não pode brincar, não, mano. Não pode, não. Esses bichos são valentes, mano. Os bichos ali, até dá. É, aí nessa hora aí teu tio agradeceu porque ele não levava o sonho na cintura, né? É, esse é demais. Tá vendo na tabela, mancha aqui, mano. Outro bicho também que é caro é aquela cacatua, mano. R$50 mil, velho. É aquele branquinho, tipo uns penachos na cabeça, né? É, exatamente. É, mano, mas não, eu acho que não é isso tudo, não, mano. Porque cracatu você até vê um porrado de canto, assim, mano. O bicho parece ser mais comum. Ah, mas o pessoal vende... Deixa de queixo, mano. Tu só viu no filme do Ace Ventura, mano. Lembrei também, é do um preço de um carro, né, mano? Cara, quanto é que é mesmo? 5K, é? R$50 mil, mano. 50 mil? 50 mil. Ah, oh, vou dizer... Na promoção, viu? Na Black Friday, né? Na promoção do tio Gabe. Um amigo meu, mano, ele tinha uma iguana de estimação. A iguana tá aqui na tabela também. R$1.500. Ah, desde mentira. Desde teu amigo tinha iguana. Aí ele tinha iguana, mas ele disse que a preocupação que ele tinha, mano, era com a cauda da iguana, mano. Ele chegava no trabalho todo com uns vergão assim nos braços, assim, de chibatada. Aí, que putaria é essa, mano? Não, mas a iguana que me deu uma chicotada zona aqui. Deu umas rabadas nele, deu umas rabadas. Taca a iguana, mano, ela tá aqui normal, mano. Ela gira o corpo assim, aí tá com a chibatada, mano. Eu também já conheci um cara que tinha uma iguana. O Manel também conheceu, mas o Manel que é burro. Se lembra, Manel, que o Olavo, ele tinha uma iguana? Isso aí, que ele tinha um iguana, mano. É porque tu não se manifestou, mano. Eu também tive um iguana. Tá levando a chibatada. Eu vivi foi buceta, mano. Você perdi todo mundo agora. Tu tá ligado que eu tô no... Comprou ela, né? Aquele cara que vendia pet shop, aí tinha um pet shop da tua casa. Não, mano, tá lindo, mano. Pô, onde que lá? O cara que era teu vizinho, mano, tinha o pet shop. Pronto, a Expoeste, mano. A Expoeste é cheia de iguana, mano, lá no chão. No chão? É, na floresta. Realmente tá, mano. O Manel aí pegou uma iguana ilegalizada, mano. Aí. Eu peguei a iguana zona, foi na floresta, mano. Esse bicho pegou, foi um calango mutante, mano, dizendo que era um selvagem, mano. Muito ele bom, passa ali na Avenida do Cocó e diz que é floresta. A Expoeste, pra quem é de fora, mano, pra contextualizar quem é de fora aí, a Expoeste é um campusão onde tem uma feira agropecuária que acontece todos os anos anualmente, né, não, mano? E aí, é, mano? Ela tava aqui no na Expoeste aqui, mano, tem muito mato, mano, aí tem elas lá. E aí tu pegou a iguana... Peraí, doido, deixa eu acabar de falar. Deixa eu, se eu te disser que a iguana atravessou a rua, mano. Bicha, é civilizada. É, ó. A bicha. Aí desesperou os carros parados. É, mano, a bicha atravessou a rua, mano, pro lado da locadora, mano. Eles são locadora na frente da Expoeste ali, né? Ah, foi naquela época da Lan House? Era, mano. Aí, lá, pegou ia... dizendo bota meia hora, né? É, lá vinha a bicha zoando, atravessando a rua, ó. Aí eu, vixe, mano, iguana, não, já dei isso. Aí foi bem na hora que eu ia abrir o Sábio Café, mano, o Alan Housezinho, eu tava chegando pra abrir, mano, aí a bicha tava na porta me esperando, ó. Sim, mano, tava te esperando, né, o bicho tava doido pra comer ali, as baratas que ficam da tua Lan House. É, aí. Não, é Cyber Café, né? É, dizendo que é porque tava esperando ele, ó. Fica a boca, vim de os caldicando aí, mó pai. Não, se eu te disser que eu abri a porta, a bicha entrou voado pra dentro da Lan House. Aí ela entrou, porque ela ficou com medo, né, negada no meio da rua e tal, aí ela entrou voado. Aí eu capturei, né? Capturei. Bicho, ela. Foi nessa história aí que tu perdeu o teu dedo mindinho, foi, mano? Ei, mas foi massa. Aí eu capturei, mano, a bichinha. Aí eu trouxe ela pra cá, pra casa. Aí eu parei. Aí a minha mãe quase doida. Tá doido, menino. Trouxe aí, uma cobra, né, pra cá. Não, mano, aí é pra aumentar a putaria, a bicha fugiu, ó. Vixe, mano. Pelo esgoto. É isso? Ai, a bicha, ficou solta aqui dentro de casa, mano. Correndo, na putaria, ó. Ai, tira esse demônio da putaria. Foi ela que deu o fim, ela disse que fugiu, mano. Foi, não, mano, eu tava vendo, ela tava debaixo da cama. Tu viu ela fugir, foi. Saia correndo debaixo de uma cama pra outra, na maior correria dentro de casa. Ah, véi, pegar, tem esgoto não, Manel, também, hein? Não, aí ela foi entrou dentro do banheiro. Mas tu nunca levou uma chibatada dela, não? Não, mano, eu fui segurar o rabo dela. Manel, o Manel tem, o animal tem que escapar, mano. É mesmo. Não. Está cada vez mais sendo concretizado isso aí. Lá, o Manel é igual a Felícia. A cachorra e a minha gata tá bem aqui, na minha frente. Amarrado até eu. Ela não conseguiu, mas escapar até o jogo. Tô dizendo, baixo o primeiro animal que o Manel deixa mais livrezinho assim, mano. Pronto, foi. Então o gato pensa assim: eu vou comer a ração desse baitu até eu morrer. Ai, gente. Teve um momento que eu segurei o rabo dessa bicha, mano. Essa doida quase se mata, mano. Perdeu 70% do rabo dela, mano, pra fugir, mano. Tô dizendo, mano. Mano, é a felícia dos animais. Eu não, vai fuder, mano. E ela fugiu. Aí eu fui capturar de novo. Como é que se diz? A iguana tentou suicídio aí. Não deu, ela. É, beleza. Suicídio. Sim, tu tentou fazer o quê, mano? Eu capturei a bichinha de novo, mano, pra soltar na floresta, mano. Na floresta, nem floresta olha tem aí. Na porra da história direito. Passando na leste oeste, dizendo que é floresta. Pra soltar no mato, porra. Na habitação natural. Lá, floresta não. Foi sanduíche da bicha, na verdade. Mandou dizendo que ia fazer um lagarto ao molho madeira. O bicho achando que lagarto era um lagarto mesmo. Né? Você lembra naquela época que o Manel fazia o dogão ali? Tu... Dogão? Salsicha caseira e tudo mais, mano. O cardápiozão do Cyber Café, né? Eu soltei ela lá na Expoeste. Soltou nada. Chibata, e essa bolsa da tua mãe aí? Meu tio, mano, ele é fissurado em criar negócio de passarinho. Cabeça vermelha. É, mas é negócio. Não, eu tenho uma calopsita lá em casa. Aí eu não sei se o Manel conhece ali o Bel do pastel ali. Empresário do pastel ali. Eles ficam brigando, mano, meu tio e o Bel ali, velho. Meu passarinho tá cantando mais alto aí. Meus olhos. Ai, não, mano, o mais o Bel do pastel, mano. Bel? Bel do pastel. A referência, ó, Bel. O cara da esquina ali. Não é, mano? Imagina essa parada, mano. O tio do Joel só com aquelas bermudas, mano. Estilo jogador de futebol dos anos 80, é o Bel do Pastel com um aventalzinho branco, né? Que ele chapéu. Aí ele diz: tá ouvindo, tá ouvindo? Ele fala isso aí mesmo, né? Ele assando os pastel lá. Oi. É o bicho. Bicho lá. Bicho é higiênico, viu? Esse Bel, uma porra. Macho, aqui em casa, né? Sítio. De vez em quando passam uns papagaiozinhos aqui. De vez em quando tem uns papagaiozinhos voando. Mas, menino, se tu fosse mais magro, tu pegava um pra mim. Galera, isso rotiza mesmo. Se tu fosse mais magro. Aí eu, obrigado, mano. Realmente, você só agradece. Aí passa os papagaios assim, aí beleza. Aí tem um soninho de vez em quando, né? Aí uma vez. Tu mora onde? No meio do mato, né? Tá aqui um sítio, mano. Não. Aí eu mando aqui a minha velha bananada, né? Gigi. Aí eu olho aqui pro terreno e eu. Um negócio batendo nas asas ali, meio distante. Que porra é essa, cara? É o Batman. Pera aí, eu vou chegar mais perto aqui. Aí eu cheguei. Que porra é essa, caralho? É um filhote de gavião, não? Vixe, Maria. É, mas massa, não. Também eu queria ter um gavião, mano. Caralho, bicho. Ele deve ter caído. Não sei o que aconteceu lá em cima, porque aqui tem três mangueiras gigantes aqui. Deve ter batido e quebrado alguma asa, alguma coisa, né? E aí, mano? Tu criou ele, né? Mano. Aí eu peguei. A casa do mal é grande, viu, mano? Eu quero ter três pés de mangueira grande, mano. Não, pra falar a verdade, são quatro. Tem um na quina também. Só que ele foi. É, ele foi cerrado, porque o pessoal ficava. É, né? De mangueira. Aquelas mangazonas coité pra dar pro Manel. Com as garrazonas grandes, ele já era pivete, assim, um gaviãozinho, mas tinha as garrazonas, né? Rochedo, né? Doideira. Aí eu vou enrolar meu braço aqui num pano grosso e eu vou fazer ver se a perna dele tá inteira aqui. Ele ficou em pé, beleza. As pernas aparentemente estão normais. Aí eu fui ver a asa dele meio, né, pensa assim, meio balançando. Vixe, o bichinho aqui deve ter quebrado a asa, né? Mas era mais novo, aí minha mãe tinha uma experiência também, então foi tentar cuidar dele com alguns medicamentos, gás e com aquele, como é o nome? Aquele rifocina, né? Matou o bicho. Essas coisas. E ele foi piorando, cara. Oxi, aí foi piorando. Mas essa, assim, mas foi piorando de 3 a 4 dias. Nos primeiros 3, a gente dava carne crua pra ele, ele comia, que era uma beleza. Ele enchia o pote, porque minha mãe comprava carne, cortava umas fileirinhas de carne, ele enchia o pote, doido, era massa ele. Aí eu ainda pensava quando era mais novo. Era massa, era bonito ele. Aí eu pensava, mãe, deve comer veterinário pra gente assim, que não, precisa não, sei lá o quê. Deixa comigo, não. Né, tua mãe assim e é. Tal. Tá. Passou uns 5, 6 dias. Tanta paz ali. Aí ele morreu. Aí, porra, macho fela aí, mano. Fela morreu. Tô dizendo, é por isso que é importante, mano, o cara pesquisar ali sobre o que é que o bicho pode comer, mano. Tá o João gritando, né? Olha, se desse ração, que eu morri. Agora vamos falar do gato e do cachorro, né, mano? É. A alegria da garotada, é. Né? Quem não gosta de cachorro, né, é porque é perturbado, né? É, isso aí é verdade. É, né? Minha mãe, eu não falo com a pessoa que não gosta de cachorro. Antes da gente falar das histórias do cachorro e gato, mano, a gente tem que falar, fazer o serviço de utilidade pública. Mano. O cara tem que falar aqui as coisas que os bichos não podem comer, mano. Ah, cara, não existe isso, existe, não. Existe, mano. Exige aí, ó, porque é da lista aqui do cachorro, o que é que o cachorro não pode comer? Chocolate é um veneno pro cachorro, porque o chocolate, mano, ele agita o coração do cachorro, mano, acelera o batimento cardíaco dele. Pois tal. É, mas isso aí é igual a... Não, não, mano. Red Bull, mano. Red Bull dá uma tremedeirazinha e depois o cara tá bom. Depois né? Morre da asa, né? Não, mas não pode, não. Chocolate é coisa doce. Resumindo, é doce que não pode dar pro cachorro. É. Outra coisa também que não pode dar pro cachorro é uva. Uva? Uva. Não. Uva. Uva e uva passa. Outra coisa também aqui na lista. Pêssegos e ameixas. Não pode dar pro cachorro. Vem. Vai ficar atacando pêssego na boca do teu cachorro, que, mano? Mas, tipo, é tipo como o Neto falou, mano. Qualquer coisa que o cara der pra um cachorro, mano, ele come, mano. Ele vê tu comendo alguma coisa, mas ele quer também, mano. Ele fica ali olhando ali. O famoso cachorroião, né? Cachorroião, é. O famoso Cassius Cray. É porque o nome é Clay, mas eu sou a filha de Cray aqui. É o... Aí eu aqui, de vez em quando, de noite, tô jogando um LOL, né? Tô jogando um Play 3, ou às vezes um Vita. Aí aqui em casa, como é o sítio, tem aquelas janelas de madeira, né? Mas é interessantíssimo, cara, porque o sítio aqui fora é muito grande, tá? Terreno, e eu como, às vezes, vou esquentar no micro-ondas uma pizza, um sanduíche, alguma coisa. Vai ver um bicho. Mas é batata, é tiro certo, doido. Ele fica só, bota a cara na janela. Eu tava aqui na rede, eu tava jogando LOL, aí do nada eu escuto uma coisa batendo no gradeado, né? Peraí, mano, tu joga LOL deitado na rede, mano? Ah, mano. Como é que é essa parada, mano? Eu tenho uma mesinha de madeira. Que eu coloco em cima. A rede na frente. Não, eu fico na rede, aí eu coloco a mesinha de madeira em cima, a copa, como se fosse uma mesinha, e eu jogo. Aí o cara tá a nível platino mesmo, viu, mano? Olho pra cá, tava o meu quarto no escuro, eu só com o note aqui ligado, e a luz da cozinha, às vezes, ela reflete aqui no meu espelho e foca assim um pouco, né, um pouco da luminosidade pra fora, assim, na janela. Um pouco. Mas quando eu olhei pra direita, cara, aqui na rede, quando eu olhei pra direita, falando sério, parece que era esse negócio de filme, e eu olhei só o pretão, com dois olhos vermelhos. Pô, cara, mateu o teu cachorro é chegado numa erva, mano? Na hora que eu olhei, cara, na janela, um negócio assim meio preto, assim, que ele é negro, ele é preto. Xiu, lobisomem. Duas bolas vermelhas. Meu irmão, que isso, doido? Maluco! Mas eu tomei um suco, um gelei todinho, cara. Quando fez, aí eu escutei depois a zoada dele. Ufa, ela. Ele, né, o Cassius Clay, né? Aí eu com a pizza zona aqui, eu, mas eu associei depois a pizza zona, aí eu fiz, quer? Aí ele ficou calado. Aí eu tô calado. Ficou calado, né? O bicho não quis entregar, não, né? Ficou não. Calado, pronto, não tem ninguém que arrede. Aí eu fingi que ia jogar, eu, vixe, o baitulão tá querendo comer mesmo. Eu, não vou dar, não. No começo eu tava dando umas vezes, e eu acho melhor não dar mais, não, né? Eu acho que é melhor só deixar ele comer na ração mesmo. Eu tenho a ração pra ele hoje, né? Às vezes a gente quer agradar nosso cachorro e tal, a gente dá uma besteirinha, a gente dá às vezes, alguma besteira. É. Mas não é bom ficar dando muito, né? É, só complementando, a uva, ela faz mal pros rins do bicho. O pêssego e a ameixa, ela faz mal pros intestino do cachorro. O abacate, continuando na lista, abacate é quase um veneno também pro cachorro. Abacatezão é hard, doido. falando bem rápido, assim, nozes não pode dar, alho não pode dar pro cachorro comer, massa de pão, aquela massa de pão assim, o miolo. Pão cru, o miolo do pão, ele tem fermento, né, e fica causando dor de barriga. Não. Sério mesmo? Ih, mas só o bala lembrando que dá todo dia 3 carioquinha, né, pro cachorro. Carioquinha foi foda. É porque se o cachorro comer, mano, ele não vai chegar assim, ei, tô com dor de barriga, ele não vai dizer, ele né? Ele come logo as plantas, ele come as plantas. Sei que o bala disse é verdade. Pra você saber que o cachorro tá com dor de barriga, esse bicho naturalmente começa a comer as plantas, né? O gato né? também, né? Faz a mesma coisa. É, o gato também, faz a mesma parada outra aí. Coisa, outra coisa que não pode dar, cebola pro cachorro, não pode ficar dar. Ficar triste mais cedo. Bebida alcoólica com o Manel, né? Um problema aí pra ele, pro cachorro. É, e alguns tipos de doce, mano, porque doce tem xilitol, mano, que é uma espécie de açúcar, né? Um substituto de açúcar. E também ataca o coração do bicho, velho. A lista do gato é bem parecida com a do cachorro, só que tem algumas coisas, né? Tomate não pode dar. É, café e chá não pode dar, acelerando o coração do bicho também. Como é que se diz? Eles não sabem usar xícara, né? Aí, outra coisa também que eu não sabia, mas isso aqui todo mundo acha normal dar pro gato, mano. O gato, ele não pode tomar leite de vaca, mano. Nem alguma coisa de derivado do leite, porque a maioria disso eu não sabia, mano. Mas depois que eu fiz a pesquisa, eu descobri, mano. A maioria dos gatos, mano, é intolerante à lactose, mano. Eu nem sabia disso, mano. Olha aí, mano. Aí tem um tipo de leite próprio do... Ixi. Intolerância à lactose aí. É isso, mano, é uma bela nas cadeiras, mano. Mano, procurando os carrinhos aí. Mas tu viu que o bicho ficou tão constrangido que saiu pra se limpar, né? Oh, saiu voado, né? Cadê ele, mano? Rasgando. Cadê isso aí, só o Manel correndo, balançando a perna, putaria. Cadê isso aí, mano? O primeiro cachorro que eu me lembro da minha infância, mano, foi o Danúzio. É um novo! Não esquecer mesmo, não. Era putaria demais, ó, macho. O cachorro, ele era um pé duro, macho. Aí ele ficava com os dentes assim pra fora, assim, os dentes de baixo. Botou o nome do cachorro de Danúzio. Botaram, eu não, né? Botaram o nome do cachorro do bicho. Botaram, né? Botaram nele. Danúzio é putaria demais, velho. Mas o bicho morreu de velhice, macho. Bicho, é, foi igual o He-Man aqui, ó. Ah, é isso, imagina. E eu pensando que o nome do meu era esquisito. O nome de cachorro de He-Man tem um ar levemente fresco, mas... E por que, velho? Que era o He-Man, velho? Tinha um He-Man e tinha um figurinha. O He-Man conseguia pular o muro daqui de casa, mano. Mudando de pau pra cacete, eu ia com a locadora, né? Jogar os Golden Naizão GGzaço. Naquela época boa, viu? Aí eu entrava na locadora, um cheiro de... Que é isso? Um cheiro de bosta. Pensei eu. Primeira coisa, eu toquei a campanha lá, era dentro de uma casa zona lá, né? Era um tipo um galpão lá. Eu... Já pensei. No lugar da menina me atenderam os cachorros, cara de bicho. Que porra é essa aí, meu irmão? É, mas esses pinches perturbam. Ei, mas eu fui jogar 64 lá, o cheiro de bosta. Já pensei que marco ele. Vamos jogar que é mais barato aqui. Aqui em casa tem 3, mano. E os bichos são loucura demais, ó, mano. 3, Joel. 3. Era só 2, não, mano. 3, mano. Agora... A foto mais que eu mais lembro de picha é aquela daquele cachorro com a seringa na boca. Manel falou de cachorro que o He-Man sabia pular muro, né, da casa dele. Eu me lembro de uma cachorrinha que eu tive, mano. A Fifi, mano. Ela era um piquinês. E ela sabia abrir a porta de casa aqui, mano. É, chegava assim, a porta se abrindo, vixe, ela é o bicho entrando assim. Ela ficava, botava o corpo dela assim e usava o peso do corpo dela pra abrir a porta. Eu lembro quando eu morava em casa, tinha um quintalzão grande, né? Esse bicho era fechado por uma grade, né? Dividia só uma gradezinha do quintal pra dentro de casa. Aí tinha um cachorro, mano, lá em casa, que esse bicho sabia, mano, puxar o ferrolho assim da grade. Só pra entrar dentro de casa, o bicho era esperto, mano. É, meu Deus. O bicho aprende, velho. Tu é doido. Então, eu me lembro de pinche, mano. Me lembro daí da cachorrinha que a gente teve, mano. Ela sobreviveu por 13 anos, a princesa da saudade ali. Da... Princesa, cachorro do Joel era massa e foi logo na época dos primórdios que o cara conhecia ali o Joel, né? É. Aí a casa do Joel, mano, não precisava nem de campainha, né? O cara tinha 30 metros, a cachorra começava a alarmar. Ela era um pinche, né, marrom ali, velho. Minha mãe comprou ela na feira da Parangaba ali, velho. Eu me lembro ali da história, mano. Teve uma história que trouxeram, não sei como é que trouxeram, mano, uma tartaruga pra cá, mano. Um cágadozinho, o pobre do cágado ficou aqui, mano, na vila. Toda vida que chovia, o cágado aparecia no beco ali, ficava andando. A gente construiu uma casinha pra princesa, né, e tal. Aí lá a tartaruga entrando dentro da casa da cachorra. Fazer uma adenda também. Aí ficaram lá os dois, mano. A história. Uma coisa pra relação interracial. Ficaram os dois morando lá dentro da casa. Eu tive um cachorro, o nome do bicho era Milo. O cara homenageando o Máscara, né? Milo, né? Que era espertão. Aí o Milo, ele era um cofap, né? Daqueles cachorros em salsicha. Acho o bicho, esses bichos são bravos, mas acho que tu é doido de abrir isso, mano. Cofap pra mim, mas parece nome de sindicato, mano. Você não acha, não? É, né? Mas vamos passar um final de semana lá no clube da cofap, não? É porque cofap é o nome da empresa ali, de molas ali. Aí o bicho propaganda era um... Era um cofapzinho, um cachorrozinho salsicha deles. Imagina, um bota cofap e o outro funazo, leva os dois. O funazo aí, mas esse nome é bom, viu, pro cachorro. Funazo. Acho esses bichos, mano, os cachorros salsichas, os bichos são valentes demais, mas eu não sabia que os bichos são valentes desse jeito, não. E ele era musculosozão, mas ele era assim... Ele ficava em pé, mano, assim, umas patinhas bem curtinhas dele. Era musculoso, né? Só os músculosão dele, assim, meu irmão. Tomar anabolizante e tudo mais, né? É isso, tu raptou ele do Spider, foi? Não, compraram ele. Spider, putaria. Aí, ele, eu não sei que diabo era isso, mano, que a gente apontava o dedo pra cara dele, assim, mano, bicho ficava puto. Claro, mano, bicho macho, é todo isso, cara, mano. Musculoso, mano, não gosta dessa putaria de tacar o dedo na cara dele, não. Mano. Aí ele ficava... Ele era putaria, mano, ele tinha um olho azul e outro marrom, mano. O bicho era invocado, mano. Bicho não era meio normal, não. O bicho era doido mesmo. Vou botar o link da foto dele aí, mano, no post pra vocês verem. Aí teve a história, mano, que a gente não aguentou ele muito tempo, né, em casa, mano. Porque o bicho era valente demais e tudo, aí não, mas tem que... E vocês eram a favor dos covardes, né? Caralho, mano! Cara, sei lá, mas esse bicho é muito valente, mano. A gente precisa do... É, né, porque tava no auge a parada do Scooby-Doo, né? O cara, não, mano, precisa de um cachorro mais covarde, mas esse bicho aqui é muito valente. Não, mas é porque o bicho, ele avançava em todo mundo, mano. Ele avançava ali. Todo... Aí vocês abriram o portão, não, ele fugiu aí. Aí teve a história da... Teve a história da adoção dele, mano. A adoção dele ali foi uma história bonita ali. Vocês passaram ele pra um otário, filho. Não, aí vem aí. Vocês sedaram, coitado, antes de dar, mano? Vedaram, ó. A vítima. Venderam. Vedele aí. Só tira a venda quando chegar em casa. Não, pô. Venderam ou daram o bicho pra um menino, mano, que queria. Aí, não, eu quero, não sei o que. A minha mãe foi lá, né, pra ver como é que o bicho tava. É um menino, hã? Cachorro tá mais aqui, não. Aí, vixi. Qual a parte bonita aí dessa história, mano? Até agora só tem bicho. Aí saíram investigando pra saber onde é que tinham deixado o bicho, né, mano? Aí, não sei o que. Aí, encontraram onde é que ele tava e tal. Aí, minha mãe foi lá com meu pai pra ver como é que o cachorro tava. Aí o homem da casa atendeu, mano. Quando o menino filho dele, eu acho, mano, olhou pro portão, mano, e viu aquele pessoal diferente. Aí o menino começou a chorar, mano. Não, vou levar o cachorro. Os donos apareceram. Os donos apareceram. Aí, não, mas a gente só quer saber se deixaram o cachorro aqui em mãos boas e tal, velho. Aí tava lá o bicho lá no quintal ali, todo tranquilozão ali. Galera é pau no cu mesmo, né? É, velho, tu é doido. Galera, mano. Fugiu. Procura aí, tá naquela casa ali, deixa ele lá. Que a galera abandona mesmo, mano. Quando o bicho é muito valentezão ali, briguento, abandona o pobre do cachorro sem dó nem piedade. Não, mano. Mas assim, se for criança é porque não tem noção do que tá fazendo, né? Claro que é difícil, mas se for gente mesmo, uma pessoa adulta, é porque é um, desculpa dizer, mas é um panaca, né? É um trouxa. Porque o bichinho lá não sabe que pode ser alguma coisa psicológica que ele tem, alguma besteira. O cuidado do seu animal é a coisa mais sensata que tem as fases. É, mas aí a galera diz que não, o bicho é tipo pitbull, que é Rottweiler, né? Que é raça assim mais valente, assim. Que é... Porque o cachorro ele já tem a predisposição pra ser raivoso, né? Pra ser mais brabo, né? O bicho. Pois é, isso que eu vou lhe falar algumas agora. Algumas raças elas já têm essa predisposição. Exatamente. Tem as raças que são de mau porte, tem os pequenos que são raivosos, mas quando vem um grande pra cima, eles já tem medo, né? Eles são só os que latem, aquele velho ditado, que não é um cachorro que late, né, não morre. Aqueles bichos, né, que esses bichos são tudo bichão, até o cara abrir o portão, né, quando o portão tá trancado, esses bichos assim, não, mas não me segura não, mas eu vou matar ele. Me segura, não me puxa não, né, mas me solta, eu vou matar ele, aí o cara abre o portão, o bicho sai voado pra debaixo do sofá, né. Aí eu tenho aquela história também, mas que o não, o cachorro ele é violento porque é o jeito que o cara cuida. Oh, o Cassius Cray, nós damos a ração dele, uma ração boa. Tem a água, ele tem um canil dele, foi até estendido, o canil dele foi aumentado, ampliado pra ele, porque ele é um cachorro que sente um pouco de calor. E ele precisa de uma ventilação a mais. Então, uma janela pra ele, gradeado, e uma porta da frente, o gradeado na frente. E foi feito pra com que, quando caísse a chuva, batesse na frente e escorresse pra cá, né? Fez uma rampa. E a gente sempre cuidou dele normal. A gente gosta dele, eu amo ele, cara. O cara que bota o nome de um cachorro de Cassius Cray tem que gostar, né? Quando chega uma pessoa, isso é dele, né? Mais escura, macho, ele fica... É sério, macho, ele fica louco. Putão, ele fica perto do... Macho, que até o cachorro é esse, mano? Eu tô dizendo, macho. Tô ensinando o cachorro, mano. Eu tô dizendo, é sério, é dele, macho. Ó, por exemplo, eu fui pedir uma vez um friendzão das trevas, né? Aí desse aqui em casa. GGzaço. Aí eu fui atender. Quando fui atender, tava de noite, eu não sabia que ele tava solto. Aí minha mãe tinha me avisado há um tempo atrás, mas eu não lembrei. Aí eu abri o portão. Aí o cara me dando dinheiro, aí ele, ei, aí o cara apontando, o cara não soube falar, acho que tava com medo, não sei lá, deu alguma coisa na hora do cara, não sei se foi pânico, aí o cara apontando assim, ei, ei, aí eu, o que, cara? Ei, aí eu escuto, caralho. Aí eu, caralho, bicho, aí eu fechei o portão, mas ele tava mostrando, rangendo os dentes pro cara, mano. Maria. Porque ele talvez pensou que o cara tava, né, de alguma forma me ameaçando, ele tava com um negócio na mão, aquelas máquinas, né, de passar cartão, ele tava assim apontando pra mim, né? Pensou que era uma arma, né? Ou seja, a gente cuida bem dele, tem tudo pra ele. Às vezes já teve até uma vez que ele caiu, ele foi. Caiu! É sério! Eu fiquei suscrito do banheiro pra tomar banho, né? E deu uma escorregada assim, caiu por cima da bacia, o bicho mudou. A minha mãe tem uns gatos aqui em casa, tem uns 6 gatos. Aí ele fica frescando. Tem uns que ele gosta, tem outros que não. Tem uns que passam lá dele e não tá nem aí. Ele é tranquilo. Só que tem um que ele fica doidinho, ele fica pulando, tem um gradeado mais alto lá atrás. Aí ele fica querendo alcançar, aí tenta ficar querendo pulando, ele tacou as costas no chão, ele virou pra trás. Aí foi feito radiografia, foi um bocado de coisa. Ele ficava. É, ele tava mancando, é sério, mano. Cacho, de puleta, né? Sei, porra, né? Ele com aqueles negócios na coluna, meu, aqueles negócios de cinta. Ele, meu, com aquele negócio de oval, né? Aquele aquele negócio no pescoço, aquele negócio. Aqueles discusão que ele. É, isso aí que é massa. O cara é sério. Não, mano, que é cascoleta, não, mano. Problema na coluna. E já vai isso aí. Por que é que enrolaram o pescoço do bicho? É. Aí, macho, foi um tratamento. E eu pensava, não, ele não vai melhorar. Macho, com o tempo, foi um medicamento. Foi até mais ou menos meio carinho. E foi vitamina, foi. Macho, ele voltou ao normal depois. Foi, macho. Aí eu nunca mais ele ficou negócio de ficar pulando. Ele vai umas duas vezes, quando ele acha que é da cabeça dele, cara. Depois ele aprende, né? Ele já vai. Ele já senta, ele já fica normal. A cachorra daqui de casa, mano, Chiquinha, o nome dela, uma pincher. Ela teve cachorrinho, né? Filhotinho. Aí de repente, ela, quando ela teve os filhotinhos, aí ela. Os filhotes mamando, né, nela. Aí ela, de repente, ela toda dura assim. Que diabo putaria é essa, mano? Ela não conseguia andar direito, ela toda dura, mano. Não conseguia nem dobrar a pata, mano, assim, mano. Aí levando ela pro veterinário aí, dizendo, não, o médico, o veterinário disse assim, não, isso aí é porque os cachorros ali estavam mamando tanto nela que tirou o cálcio do cachorro, mano. E ela tava toda eita, dura, mano. Eita, porra, mano. Esse veterinário aí não era o Franco, não, né, mano? Agora uma coisa legal de você morar em casa, mano, que eu me lembro é isso, é que de vez em quando aparece animal no seu portão. Não sei se é assim com vocês, mas quando eu morava em casa, mano, macho era batata. Os gatos tudinho que criaram lá em casa era essa taria. Adotado. Pessoal, né? Não era adotado, não, mano. Amanhecia de manhã o gato aparecia, dentro da área, né? Lá, o filhotinho. O gato dentro da área. Ah, o cara pior cego, que acontecia comigo acontece. Que tem a Lili, né? Que ela é a sem raça definida. E o Cassius Cray. Aí ela fica mais de solta de manhã à tarde. Ele fica mais assim, 6 pro resto, né? Até 6, 7 da manhã. Às vezes a gente solta à tarde, às vezes não. Aí ela fica, passa os cachorros na frente. Aí eu tô jogando logo a galera. Que diabo é isso aí, bala? E o Cassius lá, nem aí. Aí quando ele tá, tranquilo. Aí quando é na do turno dele. Filha da puta. No turno dele. Parece aquele desenho do coiote do cachorro, se liga, da Warner. Mas isso aí aconteceu do Neto ter dito que o gato aparece de repente. Isso aí aconteceu com um gato meu, mano, que foi o Leopoldo. Leopoldo é um nome bom, viu, mano, pra um gato. Aí ele tava passando, né, aqui em frente. Aí meu pai viu aquele gatozinho branco, né. Eu acho que ele era persa, mano, porque ele tinha aquele rabão assim, aquele rabuzão assim, grosso assim, de persa. Aí meu pai, vixe, gatinho branco aqui. Aí o gato ficou lá nas pernas do meu pai. Meu pai ofereceu um café desse bicho, né? Aí de repente ele, não, aí o gato entrou pra dentro de casa, mano, e ficou anos, anos, mano, o gato aqui, mano. Gato, eu não vejo fundamento de você cuidar por causa disso, mano. Pode olhar em qualquer jornal, mano, você nunca vai achar que um gato foi morto por um ladrão, porque esses bichos são tudo mala, mano. Eles não gostam do cara, mano, eles gostam da casa que ele vive. Pode prestar atenção, mano. Se chegar um ladrão pra roubar o cara, mano, o cachorro não tá nem vendo, não, mano. Esse bicho se mete no meio e tal. Ele morre, mas não abandona o lado dele, mano. Um gato, mano, aparece um ladrão, mas esse bicho é o primeiro que corre. Vai desaparecer, né? É, esse bicho ele tá aparece. Ele tá aí no muro no telhado da vizinha olhando. É, mas esse bicho aparece, sei lá, 3 horas depois, ele dá uma olhada assim por cima, e bicho, mano. Roubaram alguma coisa, foi, mas tô bem desconfiado. Aí, esse gato, mano, o Leopoldo, mano, ele ficou aqui anos e anos e anos, mano. Tu é doido, bicho. Aí teve uma história do rapto do Leopoldo, mano. Aí foi putaria. Aí a gente tava aqui, né, um dia o bicho não apareceu, 2 dias o bicho não apareceu, 3 dias o bicho não apareceu. Aí, vixe, mano, diabo é isso, o que é que foi aconteceu com o Leopoldo, mano? Aí, mano, a mulher lá da esquina veio avisar pra gente, mano. Não, mas eu acho que o gato que era de vocês, mano, tá com menino lá da esquina, lá do sei da onde. Aí foram lá e acharam, mano, o Leopoldo, mano. O menino, mano, tinha amarrado o pobre velho, mano, com uma corrente lá. Ah, menino, filha da puta. Rapariga. Ah, isso é putaria, meu, esse cheiramigo. Fudeiro com o Leopoldo, mano, cara. Leopoldo? Logo ele? Ei, mano, outra coisa também. Fudeiro com o Leopoldo. Aí trouxeram ele de volta aqui pra... Eu me lembro que o meu cachorro, falando com o Marco, né? Eu tinha, não sei quem era o amigo meu que tava falando na hora. O macho, eu vou comprar um Rottweiler e tal. Bota o nome dele de Bruno. Que é isso aí, é bem que graviola é essa aí que tu tá comendo? Bruno. Meu ovo, né? Meu pai falou do boxeador, um GG, né? Cassius Cray. Aí pronto, ficou ela. Um Bruno, ideia. O Bruno, meu ovo. É meio estranho, viu, mano? É, mano. Outra parada massa do cara criar animal em casa, mas essa parada aí, mano, que o cachorro, normalmente esse bicho é loucão, né? O cara esquece, sei lá, o portão aberto, alguma coisa, esse bicho sai correndo e foge, né? Bicho, é doido, eu ficava muito puto, mano, lá em casa, quando, sem querer, sei lá, o pessoal deixava o portão aberto, o cachorro saia voando ali. parava, não. E ele sai correndo sem rumo, né, mano? Ele sai correndo até. O foda foi isso aí, mano. Na época que eu era mais novo, eu tinha um Rex aqui em casa, né? Um Weimaraner. Lindo ele, mano. Aí o meu pai esqueceu de trancar o portão. Aí o bicho saiu correndo. Aí de noite. Aí ele botou o carro pra dentro, aí fechou o portão. Aí, quando foi de manhã cedo, o portão todo aberto. Porra, cara. Eu era pivete, cadê, pronto. Quando foi umas duas semanas depois, meu pai disse que procurando ainda, né? Aí ele disse, né, passou umas duas semanas ele procurando com meu tio e tal ainda, não deixaram de procurar, mas depois de um tempo, ele viu, ele disse que teve, tinha quase certeza que era ele, né, vendendo na Feira do Paraná. Vixe Maria. Tá, mas o cara deve ficar puto, viu, mano? Deu o cachorro roubado ainda, ver esse bicho sendo vendido no mercado negro, mano. Meu amigo, se fosse hoje em dia, meu irmão, na putaria das acontecendo comigo, eu não sei o que é que eu faria, não. O cara é pivete, né, mano? Fosse com Cassius, né, mano? Taria demais. Agora eu achava engraçado, mano, esse gato, mano, Leopoldo, mano. Porque ele tinha uns negócios assim meio esquisito, mano. O bicho era meio esquisitozão, assim. Meio uns caguete. Ele, qualquer pessoa que vinha pra cá, mano, ele subia no meu quarto, né? Aí lá vinha um gato, assim, subindo atrás, assim. Tipo pra fiscalizar, mano. Ele era meio fiscal de obra, assim, velho. Meu Deus! Teve... É nada, esse bicho tava atrás era de comida, ele mano. Vinha... Não, teve um cara, velho, que eu achei putaria, mas isso aí, mano. Ele teve um cara que veio instalar, mano, um forro de PVC aqui, mano. Aqueles forros de PVC, né? Aí lá vem um cara, né? Instalar o forro de PVC. Aí o Leopoldo subiu aqui. Aí ficou olhando assim pro cara, assim. Aí olhava pra mim, aí olhava pro cara, assim. É o Gabriel. Bicho, como quem diz, mas esse bicho não tá trabalhando direito, não. Aí eu olhava assim, velho, parece que ele tava querendo dizer, mas tu vai deixar os caras quebrar o telhado da minha casa, velho. Eu vou usar um bicho intelectualizado, né, mano? Bicho. Aí a galera foi fazer uma reforma aqui em casa. Aí na hora que os caras subiram, mano, pra quebrar as coisas, ele subiu atrás. Aí ficou olhando assim, mano. Ele ficava parado, mano, olhando pro cara. O gritando, ah, mas putaria é essa? Ah, é isso aí, rei baitola. E era putaria, velho, que ele ficava em pé, mano. Aí ficava só olhando, mano, pros caras trabalhando assim, mano. Bicho, só pegando macete. Ele era trabalhador na vida passada. É, velho, ele ficava olhando assim, diabo é isso, mano. Tá aí deixar quebrar minha casa mesmo. Vai deixar mesmo? O bicho era engraçado, o bicho era tarefa de velho. Falando em gato, minha mãe tem uns gatos aqui, né? Eu fui esquentar a pizza da madruga, né? Aí o gato em cima do forno. Aí eu fui pim, pim, pim no forno. Aí o gato levantou um olho assim, meio baixo. Aí eu pim, pim, pam, funcionando o forno, micro-ondas, né? Aí o gato, macho, o gato tão filha da puta, mano, em cima do forno. Aí ele levantou assim com o olho meio baixo, olhou o que tava acontecendo, aí fechou o olho de novo, mano. Aí o bicho começou a esquentar o forno, né? Esquentou. Aí o gato levantou o olho, aí baixou de novo. Aí na hora que acabou, que apitou, eu tirei o prato. Depois que eu tirei, que ele saiu do canto. Aí o filho do gato gritando, ei, bala meu pedaço, mano, cadê? Acho que tem um gato que a minha mãe tem, que o nome dela é Miúcha. Miúcha era o nome da pinche da minha tia, mano. Era putaria que a cachorra ia pro médico, ia pro dentista. O cachorro tinha dente mais branco do que o meu, mano. Igual os peixe beta daqui de casa, ó. O cara, ei, mano, criar peixe beta. Aí todo mundo começou a comprar aí, peixezão beta. Não finalizado, né? Aí quando os peixezinhos beta, ei, mano, troca a água do peixe beta aqui, mano. Mas lá se vê o frango, lá se vê o frango, ó. Ei, peraí, segura o peixe aí. Aí botou o peixe na mão, o bicho deu um pulozão mortal, mas entrou dentro do esgoto, ó, o peixe foi se embora. No mínimo ele morreu. Não, vocês são inteligentes, né? Trocar água do aquário aí, né? Onde é que a gente vai botar os peixes? Não, vamos botar dentro aqui do aparelho aí, sanitário, né? Que já tá... Não, mas o frango é perturbado, mano. Ele tem que segurar o diabo do peixe com a mão. Segura assim, aí com a mão. Aí quando menos espera, só o peixe vai dar aquele impulso assim, com o corpo. Aqui é bum. Mas isso aí, mano, é porque deve ter acontecido aquele negócio. Segurou, só que segurou com nojo, né? É. É, aí segura, não segura, segura. Até o bicho pulou. Foi, mano. Aí o pobrezinho voou pro esgoto, mas e o pior, mano, que o salto foi mortal. Não existiu nem o cara bater perto do bueirinho, não, mas foi certinho, mano. Parece que o bicho tava mirando. É claro, mano. Eu que já é isso, Franco, mano. Tu se liga que o Manel parece a Felícia dos Animaniacs. Todo bicho na casa desse bicho, eu tento escapar a qualquer custo. Eu também botava cachaça no lugar da água no bicho. Mas o cara dá peixe, mano. Peixe pra criança, mas é uma bosta, velho. Que isso vai acontecer, mano? É, é verdade. O menino vem, ai, pai, entendeu assim, né? Eu queria um peixe, Beta, comprou pra mim. E aí pai vai lá. É isso que eu gosto das histórias do Manel, mano. O Manel conta essa história, vocês pensando que é história de criança, mas aconteceu semana passada isso aí. Então, os caras, não, mano, história de criança. Menino vem com um peixe, compra o peixe ali na feira da Parangaba ali, o bicho vem naquele saco ali, todo cheio d'água ali. Aí o menino, não, vamos trocar a água do peixe ali. Aí bota o peixe na pia. Aí bota aqueles bichos pra poder tampar o ralo, né, da pia. O menino, sem querer, taca o braço, aí o bicho, a água começa a descer. Pega o peixe, o bicho sai pulando. Isso já aconteceu comigo, mano. Mas isso sempre acontece, é isso, tu vive comprando, mano? Eu não matei meu peixe não, mano, foi o frango. Matou. Foi o cabeção, matou. Mano. Joel dizendo comigo, isso sempre acontece, é isso, mano, já comprou quantos peixes, mano? Isso é do Joel, né, mano? Semana passada o Joel vendeu, perdeu um aí, mano. É, putaria, nessa época o cara botar os peixes pra se armar, né? Vamos botar um espelho aqui na frente do peixe pra ele se armar, né? Botar os bichos pra brigar. Peixe beta tem treinamento hard, doido. É. O bicho fica no escuro. No escuro, tá mano? O cara bota o peixe no escuro, então cobre o aquário dele todinho, mano. De alumínio. Escuro, mano. Aí o bicho fica só na escuridão, direto. Aí sabe que isso aí é considerado tortura, né, bicho? Não, aí o peixe, quando o cara de repente liga ou liga a luz, ou então bota ele no espelho assim, mas o bicho fica armado, são doideira. Bota o Manel também aí num quarto todo escuro, fechado. O Manel dorme no quarto escuro e a primeira coisa que ele faz é ligar a luz do monitorzão na cara. Quando soltarem o Manel, esse bicho não sai todo putozão ali. Ah, eu solto ele, pô. Eu tô imaginando aqui a cena, ó. O cara lá na casa do Manel e tranca esse bicho. Esse bicho sai todo putão. Só de bermudo sem camisa. Escolheu a maçã, ó. Manel. Chegamos ao fim de mais um Azila Cash. Foi massa ali falar dos pets, né, mano? Se eles não podem contar as histórias, né, mas a gente conta as histórias deles por eles, né? Um sonho do PC é ter um dinossauro. Isso aí é verdade. Viu? Algum dia o PC pode realizar, né, esse sonhozão dele. É verdade. Negada Azilada. Conte aí suas histórias dos seus pets também, né? Aí nos comentários, ó. Dá uma comentada aí. A gente sabe que tem muitos veterinários, né? Que ouvem um programa, muitos amantes dos animais. É. Pois é, a gente vai botar as fotos dos nossos pets aí também, né? Dos nossos cachorros aí. E você coloca também, né, mano? Dos seus cachorros aí. Bota tal. O linkzão aí deles aí pra gente ver. É. Pra ver os bichozinhos ali também, né? E como diria o Jim, e vamos embora. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. Agora o peixe beta, esse bicho saiu do mercado porque ele virou servidor público, né? Por que é servidor público? Por quê? Mas depois que descobriram que esse bicho comia o mosquito da dengue, mano. Ah, é, meu. Puta merda. Compre peixes betas pra botar na sua caixa d'água, viu? Governo. Por isso que ninguém vê mais esse bicho, mano. O cara vai atrás, não, mano. Pode não. Esse bicho aí tem que ficar pastorando a caixa d'água ali e tal. Ô, putaria. O bicho usou o coelho assim pra cima da caixa d'água. Deixa eu abrir a tampa aqui. Deixa eu ver. Tá bem. Hasta la vista, baby.